Azul 4062, solo 51, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, então vamos taxar na sua frequência e reportar para ingressar na Alfa, como sempre? Ingresso na Alfa, reporta antes da Juliette. E vamos ingressar na Alfa, reportaremos antes da Juliette, em 4 metros da Juliette. Então 3891, redução para 2209. 220, 3891. Zero nove um no abordo, altinho entrou no 021 no táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Leve 599, redução para 2509, desce para o nível 060, o ajuste na 021. 060, 250 nós, 599. A 258 tem condições de voar Duna? Óbvio. Voa para Duna e desce para 3.000 pés. O ajuste no 021, questionei 6258. Duna 3891, vetoração para sequenciamento, curva direita para 230, o limite é o localizador. 230, direita, limitado lá, 3291. Boa noite, 05, a linha decola da 10, vento 140 graus com 11, nosso. Webjet 5899, desce para o nível 050, o ajuste no 021. 050, 5899, aguardando quando possível para editar. É o número 4 na aproximação, 5899, por enquanto vai manter a chegada. Sim. Curva esquerda, controle 120.8, aciona 5102, coteja. 330, autorizado Maceió, e a rota do plano, autorizado 58. Decola da 10, curva esquerda, Pu Caracaju. 208 é o controle, transponde 5102, tanto 3152. Protejamento correto, chamará pushback sumamento. Chamará a posição meia dúzia. De 5899, redução para 2209. 03, 3891. Decolado ao 57, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 05. Boa noite, 05, boa noite, contato radar, sobe para nível 370, saída pública. Dona 714, Duna completa, torre 186. 186, Dona 714. NR 6258, desce para 2000, o ajuste na 021, reporta estabilizado na LS Rei da Piscina 0. Tá 3891, desce para 3000 pés, o ajuste na 021. Confirma indicada. 280. Tem condições de manter até a Duna? Gente, mantenha. Web 5899 desce para 4000 pés, o ajuste na 021. 4000 no 021, fazendo desvio à esquerda para evitar formações. 5899. Confirme a proa 5899. 025. Confirme. 025. A proa é 0195? 025. Gente, 5899, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa é 0195, limite ao localizador. Esquerda 015, limite localizador, 5899. Salvador, bom dia, o trip 5344, cruza 170. Trip 5344, bom dia, sem identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050, o ajuste no 021. 050-021. Salvador, copiou, cotejamento. 5344, ciente, copiado. 050, cruzado aí. Afirmativo, 050. Tá 3891, reacima a navegação, voe para a Duna, desce para 2000, o ajuste na 021 e reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. Web 5899, redução para 1809, tem condições? Afirmativo, 80, mantém a proa? Mantendo ainda, desce para 3000 pés, o ajuste na 021. Gente, qual o limite da proa? Novo limite, o QDMI, que é o 90 de cima. Xené 6258, Duna completa, torre 986. meia. Aqui, Salvador, Chinéia 6258. Boa noite, o Chinéia 6258, é a parte externa. Tá. No 1805, Centro Recife, no 2685, no 2545. 2085, 2545, Centro, no ótimo 05, boa noite. Boa. .99, para o localizador, direita 070, desce para 2000 pés, o ajuste no 021, reporta estabilizado, NLS Ferreira, pista no 0. 070, para mais estabilizado, no 4, solo 02, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Livre na próxima direita, táxi via Alfa, essa frequência do 7 no 4. Controle Salvador, o Gol no 805, poderia confirmar a frequência de Recife, por favor? Gol no 805, no 2685, a secundária no 2545. Gente, 2685, 2545, obrigado. Boa noite. 5899. 5899, gente, aguarde transferência de comunicações, desce para 2000 pés. O ajuste no 021. Salvador, 3 anos, 5262, é puxa, estacionamento. Autoridade, chamar o táxi. Ele chama o táxi, 3 anos, 5262. Tá 3891, Duna completa, torre 986. Olha o CP 5644. Prossiga. Esquerda aqui, um desvio. Ciente, livre desvios, após desvios, voe Duna 5344 e desce para 3000 pés, o ajuste na 021. Rapaz, faz desvio, voa Duna 3000 pés. Prossiga. 6258, repetiu. Chinéia 6258, após 2000, curva esquerda na Pro de Pelo. 2000, esquerda, vou pelo, agora sim. Confirma o motivo da arremetida? Sinal de segurança. Confirme? Vocês estão fazendo uma série de tarefas aqui, já fala pra senhora. Quem? Último 4, táxi via Juliette, portão número 2. Para o portão 2. Tô, Salvador, tá 3891, final da 0. Tá 3891, no livre pouso na 10, vento no 30 graus, quando 4 nós, altímetro no 021, checa o trem. É checado, senhor. Livre pouso na 10. 86, qual foi o motivo da aeronave remeter à frente, senhor? Estamos esperando o motivo, 5899. Mas nada em relação ao campo. Tá chovendo ou não? Negativo. Gente, chamada 286, obrigado. Trip 5344, mais quantas milhas voaram nesta proa? Já retornamos a Duna. Gente, 10 para 2000, ajuste no 021, reporte estabilizado em LS X-Ray da pista no 0, trip 5344. 2000, reporte na estabilizado. 89. Para o táxi 3151126 a bordo, 2 horas e 5, Fernando Natal. O 26 a bordo, altímetro no 021, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera, 3151126. Passar externo, baixar travado, 5899. Nove, aguarde pista livre. Passar externo, baixar travado. Gente, aguarde pista livre, 5899. Claro. Navio no solo 09, livre direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Nessa frequência Alfa antes da Juliette, vai reportar o 319. Livre pouso no 0, vento no 30 graus com 1 no 2 nós, altímetro no 021. Livre pouso no 0, 5899. 258 controle. Diga. Tem condições agora de receber orientações? Positivo. Confirme? Positivo. Qual foi o motivo da arremetida? Janela de segurança. Gente, vai ser vetorado agora para o ILS novamente, curva à esquerda para o A250, aguardando o último vetor. 250. Curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5073, coteja. Autorizado Goiânia, nível 220, via Whisky 42 até lá, após Whisky 10, saída Momo, transição VATAP. Decola da 17, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5073, coteja. 5344, Duna completa, torre na 86. Torre na 86, obrigado. No 20 decimal 8. A 258 tem condições de reassumir navegação e voar para a Duna? Positivo, vou na Duna 6250. Gente, reporte estabilizado. Vou entrar na LS 250. Tá 389, Nave 1, Solo 11, livre à direita, táxi nessa frequência via Coelhinho, 5899, Solo 11, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, que coisa agora? Na 3891, táxi via Juliette, por 13 da remota. Ok, agora ingresso Juliette, remota no 3391. Salvador, bom dia, TP 5344. 5344, bom dia, continua a aproximação, guarde pista livre. Taxi Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, 3152, a linha decola da 1-0, vento 1-40 graus, cono 2 manso. Cheque 3, livre pouso 1-0, vento 1-40 graus, cono 2 nós, altímetro no 021. Baixou outra voz, livre pouso 5-3-4-4. 3-1-5-2, decolado 1-4, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, 3-1-5-2. Boa noite, torre, treina 2-5-2. Gente, reporte externo. Juliette 5899, táxi via Juliette, portão 1-0. Vai passar 2000 na Pôncara da Júlia. Jão 3152, boa noite, contato radar, sobe para o nível 330, sai da Pôncara. Na Pôncara, para o 330, quanto possível para o Aracaju? Aguarde Aracaju, 3152. Jão 3152, dá presente, voe Maceió. Maceió, dá presente, Jão 3152, obrigado. Oito, passando o estéreo mais pra lá. Gente, vento 1-40 graus, como 2 nós, aguarde pista livre. Solo aos 1-5, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, próxima direita, reporte antes da Juliette, 6258, livre pouso na 1-0, vento 1-40 graus, cono 3-1, altímetro no 021. Pouso na 06258. 3544, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 35344. Chinéia 6258, solo Zuno 8, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado, chama para o táxi. 3152, Centro Recife, no 2685, no 2545. 2685 até no 2545, 3152, boa noite. Boa. Sétimo 4, autorizado Aracaju, nível 230 via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5104, coteja. Chamamento correto, chama para perfeccionamento. Diego 1994, autorizado Maceió, nível 350, via Atriwisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5111, cotê.